Isso é Diogo Dourado. Jonathan, bebê. Amigo, enche o meu copo que eu vou esquecer ela. Fazem dois dias que eu não beijo os lábios dela. Tá complicado conviver com a solidão. Amigo, sei que não sou santo, mas também não sou bandido. Eu não entendo o que ela fez comigo. Partiu pra longe sem me dar explicação. Foi embora, me deixou na solidão. Eu suspeito, rolou até traição. Mas dá pra saber, você vai ver. Uma hora você vai pedir perdão. De joelhos e eu não vou voltar não. Só pra aprender e sofrer. Tá duvidando eu te esquecer. Por mim cê sofre, me esquece, deixa eu viver. Se deletei do telefone suas mensagens, suas fotos, tudo que tem seu nome. Quem quer me amar? Chora não, bebê. Isso é Diogo Dourado. Portal do Arrocha. Vem comigo, vai. Foi embora, me deixou na solidão. Deu suspeito, rolou até traição. Mas dá pra saber, você vai ver. Uma hora você vai pedir perdão. De joelhos e eu não vou voltar não. Só pra aprender e sofrer. Eu te esquecer. Por mim cê sofre, me esquece, deixa eu viver. Quem quer me amar? Te deletei do telefone, suas mensagens, suas fotos, tudo que tem seu nome. Quem quer me amar? Vem comigo. Tá duvidando eu te esquecer. Então clube Chora Não Bebê, presente sempre, alô Rafa. Te deletei do telefone, suas mensagens, suas fotos, tudo que tem seu.